A cada verdade tampada, mentira apodrece e destaca. O mundo te trai com um beijo, por 30 moedas de prata. Respiro, rastro químico, silêncio, me sufoco. Ouvindo a proposta de quem vende a alma, já sei qual é a resposta. Máscara, taser, escopeta apontada pra mim. Fim da raça comprada por nada, ressuscitando Caim. Tecnologia hipnótica, te arrastando pra dentro do caos. Acomodados, escravos do medo, se curvando pra Baal. Mosquito da fema, big dog, zumbis preso nos iPhone. Harp manipula o tempo, escoltado pelos drones. Parece loucura, mas a verdade sempre vai incomodar. Ainda mais com tanta mentira pra você acreditar. Larga é a porta da perdição, cão. Só quer ver a dor, sem pudor, destruição. Quando a ira de Deus vir do céu, sem maquiagem, será bem tarde, não terás perdão no Hades. O tempo passa rapidamente, adormecidos no sono profundo. Larvas se evoluindo, esmagando os moribundo povo. Massa de manobra, tolos, não terás mais volta. Depósito de mágoas desencadeia, monstros da Pandora.